Oceano ML 142, táxi via Índia no ponto, espera, chame a torre no 186, ajuste 90 95 a bordo. É, eu pedi outra pessoa, mudou no tempo. É, 186, é isso? Afirmo, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186. Oceano ML 142, eu poderia confirmar os dados? Chamativo, senhorita. Índia, 186, 95 a bordo. Astronomia de 3 horas e 50, operando na Natal. Oceano ML 142, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 014, copiado 95, Natal, 3 horas e 50. Afirmo. Voo no 648, Juliette, Portão 2. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor, Mike, Quebec. Quebec, prossiga. Procedente de Cairo, Lorenzo, acionado 0161, no través de Veracruz, mantendo no 1110 via corredores, com 07 a bordo. Gente, Victor, Mike, Quebec, mantendo-se visual no 1510, aposta Interlagos. Procedente Interlagos, Quebec. Romeu Oscar Bravo, mantenha-se visual, informe seu estimado de pouso. Bravo 1824. 1824, cliente Romeu Oscar Bravo, mantendo-se visual, atento à aeronave Papa Alfa 32, rumo Nordeste, agora sua posição de 1 hora, 5 minutos, ao redor do clube de Veracruz, corredor Veracruz para Interlagos. Bravo. Rodas 140-89, passa 200. Positivo, azul 489. Chame agora Recife em 125 decimal 1. 125 decimal 1, azul 40-89. Golf, Mike, está autorizada presente, decolagem com proa direto norte, corredor litoral norte, estrada do Coco, chame fora do solo. A intenção é seguir para Candeias, apoio de Candeias. Tá, ok, está autorizado então, proa norte, proa de Candeias, fora do solo, 120 graus, 109. Decolou 01, chama o controle de 935. 935, obrigado. Correu Mike, Golf Mike, para o solo. Decolou 02, chama o controle de 935, Mike. Ah, graças. Boa tarde, Oceano ML 142. Controle Salvador, é o papapá, Mike. Boa tarde. Boa tarde, vamos lá, um de cada vez. Primeiro, 6142, contato radar, sub e mantém nível 350, direto Puka. 350, direto Puka, chegando para Mike, sendo a decolagem, confirmando o destino. Candeia. Bandeira, prosseguindo visual, mantendo separação visual com o terreno. Reporte livrando a CTR ou próximo à localidade de pouso. Mike. Salvador, muito boa tarde, Azul 4131, 360 Campinas, com a Oscar. Azul 4131, Aguacicota, boa tarde. Cheguei agora o controle Ilhéus em 120, décima 1, Puma 38. Tá, Romeu, Mike Eco Oscar, prossiga. Oscar, ciente, mantenha-se visual no mil pés, informe se já passou o através da Praia do Forte. Exatamente, Praia do Forte, é, lá tem um farol sim. Agora não sei se é a única localidade aí no litoral norte que tem farol. Mike agora, seguinte. Maringrande, Medelagos, Victor, Mike Quebec. Gente, Quebec, mantendo no mundo 1.500 pés em condições visuais agora de transferência. Guadará, Quebec. Quebec Serra, desce em condições visuais, frequência livre, serviço radar encerrado no tráfego, reconhecimento do controle a reportar. Serra. Trip 5491 Skok Ident, rated control, descend, maintain 4000 feet at Amman arrival. Altimeter 1014. 4000 feet Amman arrival, 6314, voa ITAP, está presente. ITAP, 314. Solo Salvador, Azul 4131. Gente, Quebec, aguarde transferência para a torre. Quebec. 1-3-1? Afirmo, copia. Copia. Azul 4131, Campinas, aprovado nível 360, via Pezuluno 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva à direita. Transponder 50 no 2, controle 119.35. Na chama agora, Centro Recife, 12.085. Obrigado, amigo. Até a volta. Até a volta. Então? Oi? da 10 da El Leda Bridge 5012, transponda 119.35.2.4131. Azul 4131, cotejamento correto, chame pronto. Amaremos Santos na 3. Quebec. Passará, Quebec. Zulu, Juliette Serra, boa tarde, prossiga. Juliette Serra, mantendo-se visual reporte, livrando 055, a última entrada em Salvador é 1014. Com navegação própria, o Zulu Juliette Serra tem condições de voar para Cape São Interlagos? Paripe, ciente. Salvador, 6213 do Chanel para o posto de estacionamento 62. Fala 6213, livre chão para o passe. TAP após o TAP, completa a chegada em 3 no 4. Mantei TAP então, meta em 4. Esquilo Zulu, confirme TAP que se encontra. Quebec. Livre pouso, Quebec. Cairu, decola no 7, curva direita, corredor axé. O transponder 0162, controle 11935 e a 21186. Esquilo Zulu, cotejamento correto, confirme PLB. Boa tarde, noite 07. Assine identificação de chegada a POMF, desse mantenha 060, gol 1807. Acionou na chegada a POMF, descendo para o 060, gol 1807. Guarda, você não pega, você viu? Estou checando o seu nível e rota ainda aguarde. Salvador, good afternoon, XRA Alpha Yankee Juliet, looking for clearance to Sierra Echo Golf Uniform. Roger, X-ray, Alpha, Alpha, Yankee, Juliet, stand by, stay clear. Quatro nove, copia. 1 no 4. 1 no 4, afirmo, desta via chegada a Mari, altimetro 1 no 0 no 4. Dia 1014, chamada estabilizada, 314. Para o táxi com 93 a bordo, 6213, estacionado. 6213, confirma os dados. Para o táxi com 93 a bordo, 6213. Gente, eu chamei 6213, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chamei a torre no 186, ajustando 014, bom voo. 1014 agora, 6213, Índia, parte 10, chamada 26, nossa esposa, bom trabalho. Usa o prolongamento da 10, está sendo vindo da 17, ok. Mas é boa, Oscar, quanto mais, confirme o seu destino, é Salvador? Afirmativo. Então, Maikeco Oscar, não será possível cruzamento da, do prolongamento da pista 1028. Quando estiver próximo ao aeródromo, será orientado para ingresso na perna do vento para o sequenciamento e pouso. Maikeco Oscar, esteja atento também. Aeronave desconhecida, provavelmente um helicóptero, 500 pés de altitude, 12 horas, 3 milhas no litoral. Ok, sim. Vamos continuar aqui então a mil pés aguardando as suas orientações. 5491, continue a chegada a mão, desça para 3000, número 2 na aproximação, 1014 no altímetro. 5491. 5491, meu copo. Vai aproximar lá pro pátio 4. Gente, Mike Costa. Controle de Salvador, boa tarde. Triplo Papa Romeu Lima. Triplo Papa Romeu Lima, prossiga. Estado forte da Salvador, direção na sua CPR, agora 18 milhas fora, acionado 0140, 500 pés, corredor forte, com 3 a bordo. Queime sua procedência? Está de terra, não vendo mais que eco, senhor. Vamos aqui, é consciente, mantenha 500 pés em condições visuais. Papá Romeu Lima. Mantenha 500 pés, Papá Romeu Lima. X-ray Alpha Alpha Yank Juliet, direct to copy. Ready, copy Alpha Yankee. X-ray Alpha Alpha Yankee Juliet, clear to destination Sierra Echo Golf Uniform, flight level 360, via Upper Zulu Niner, Mike November Sierra, Upper Alpha 566, after that via flight Penrose. Take off from runway 10 after departure, left turn. Momo departure, after flight Kokibu, position Kilo, Oscar, Golf, Bravo, uniform, after flight direct Nitsa, position November, India, Delta, Sierra, Alpha. Escal code 5537, departure control, frequency 119.35. Okay, we're clear to Guayaquil, Sierra Echo Golf Uniform via Uniform Sulu, correction, Sierra Victor Delta Uniform Sulu Niner, Manaus, Mike November Sierra Uniform Alpha 566, rest flight plan, runway, take off runway is 10, left turn to Momo, Mike Oscar, and Kukbu transition, Kilo Oscar Golf, Bravo Uniform. Next, Ditsa, squawk 5537 and departure frequency 1935 Alpha Yankee Juliet. Roger, did you understand after Upper Zulu 9, now you fly Upper Mike 566 array? Okay, after Mike November Sierra, it's Uniform Mike 66 array, is that correct? Uniform Alpha 566 and the until just a moment please, I will check the last position on this array, just a moment. Yeah, I understand. This is our flight plan. It's Uniform Alpha 566 to India Quebec Tango, Alpha Yankee Juliet. Yes, I have them upper mic 665 and flight plan route after that. Right, that. Upper mic 665, Pune's Alpha 566, Golf Yankee Victor, Alpha Yankee Juliet. Thank you. Roger, read back, correct, clear to start up and the pushback, comrade to taxi on apron 3. Hey, we'll call you ready for a taxi, we're clear to push back and start. Oh, thank you. Azul 4131, posição 3, pushback acionamento. Azul 4131, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Chamaremos. Plano 649, copia. 649, afirmo. Plano 649, Ilhéus, aprovado nível 240, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, pós direto, transponder 5017, controle 119, decimal 35. Plano 649, autorizado Ilhéus, nível 240, decola na 10, da Euleda, pós VTC, 5017, transponder 1935, controle. Plano 649, cotejamento correto, chame pronto. Chama lá, 649. Puxa acionar o azul 4131 na 3. Tá livre já, ok? Estiver próximo à posição rotatória. Sim. 392, boa tarde. Acima identificação, desce, mantém 4.000 pés, chegada a Mari com 10 no 4. Da presente voo ITAP. Então, 392. É o trip 5201, se dá passar para autorização, senhor. Ok, chame controle de solo, 129. 1219. 2000 via BOF, chamada localizadora, 807. 4 solos, 21, direita, 219. 219, 314. Treco Lima, da Netfoot. Aguarde de cópia. Guardo. Mandou a 6314, segurou no pescoço. Xané 6314, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 314. Transferência, Papá Romeu Lima. Aguardando, Lima. Salvador, muito boa tarde, trip 5627, com informação, papá. Trip 5627, boa tarde, número 2 para a cópia. Gente. Só de semana, 1186, Romeu Lima. Romeu Lima, obrigado. Torre Salvador, esse é o triplo papá, Romeu Lima, já avisou ao aeródromo. Gente, Romeu Lima, vai pousar em que pátio? Pátio da Bata, senhor. Que da Bata está autorizado direto a aproximação para cabeceiro no 7, pátio Bata, reporte na final. Vai reportar na final para cabeceiro no 7, depois Bata, o Papá Romeu Lima. Autorizado, chama para ingresso no 7, Lu. Agora para ingresso no 7. Solo Salvador, azul 4131, POB 114, 114, alterna Ribeirão Preto, com 5 de autonomia para o táxi. Gente, azul 4131, táxi via Índia, no ponto espera, chame a torre no 186, ajuste no 014, bom voo. Ajustou via Índia, ponto espera, 1864131, obrigado. Pois não. X-ray Alpha, Alpha Yankee Juliet, ready for taxi. Roger, X-ray Alpha, Alpha Yankee Juliet, ultimate setting 1014, taxi via apron 3. Call me to enter apron 1. Okay, we're clear to taxi 1014, apron 3, and we will call you before apron 1, Alpha Yankee Juliet. 120 graus, 1291. 20 graus, 109. Informe visual com aeródromo que está agora à sua esquerda, 8 milhas. Afirmativo, já visual com aeródromo. Mantenha-se visual, chame agora a torre em 118.612, Mike e Oscar. 118.612, Oscar. 07, complete aproximação, torre 118.612. 118.612, gol, noite 07, um bom final de semana. Igualmente. Sorry, we located via Echo. Roger, J54901, text via Alpha, yes. Until Kilo taxiway, and call me to proceed taxi via apron 3. Okay, so by Alpha Kilo to apron 3, we'll call you 54901. Ligação em pouso. Quilo Zulu, solo os 2-4, livra direita, correção, curva direita, corredor axé, chama 1 no lado decimal 3-5, decolou os 2-4. Solo os 2-4, 19-3-5, tá bom. 3-2, boa tarde, padecida. Boa tarde, Azul 43-2, chegada a mar, identifique desse, mantenha 050, Azul 43-2. 050 na mar e 4-0-3-2. Controle Salvador, esquique o Zulu. Quilo Zulu, sente decolagem, mantenham no meu pés no litoral. Autoriza subir, mantém 2.500, voar direto. Que direto, direto, positivo, autorizado 2.500. 2.500 autorizado, sobe e reporta a batida. Tem a posição? Temos. Romeu Romeu, aqui de contato radar 40 milhas noroeste de Salvador, submantenha 085 visual, informe a rota Feira de Santana direto para Teixeira de Freitas. Ah, tem bom, rota da Cotelli Tango, Feira de Santana para Teixeira de Freitas. Então. Gente, informe o estimado de pouso, Romeu Romeu, aqui de. Cleared for a city taxi via apron 1, then India until holding point 1010. There, call tower 18.0, ultimate 31.014. Have a nice flight. Alpha Yankee, Julia, we're clear to apron 1 via India, hold short runway 10, 118.6 with the tower and 1014. Thank you, have a good one. Serra Bravo Mike Kilo, aprovado nível 200. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após a posição Vitor Charlie Oscar, após DCT Retol, após direto. O transponder 5031, no controle 119.35. Autorizado. 200, decola da 10, saída daqui, Leda,